Bom dia, pessoal. Bom poder falar com vocês, apesar de não estar podendo receber o outro pedaço do diálogo que eu ouvi vocês. Mas dando continuidade ao que a gente leu essa semana, em alguns momentos dos textos a gente ouviu falar do Cordeiro de Deus. E a gente está acostumado a ouvir, ou seja, numa missa ou numa liturgia qualquer, a frase Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem compaixão de nós. Bom, qual é a origem dessa frase? Da onde que vem? Qual é o evento que dá origem a essa expressão de chamar o Messias de Cordeiro? O evento-chave para entender isso é a Páscoa. Em inglês, a palavra para Páscoa é bem interessante quando é Passover, né? Que é passar, e Pesach em hebraico diz a mesma coisa, que é passar por cima. Passar por cima. E o evento histórico é a última praga do Egito, né? O último evento de julgamento de Deus sobre uma nação absolutamente ímpia, e que é também a confrontação com a sua maior divindade. A maior divindade do Egito era o próprio faraó. Ele era a divindade encarnada. E o primogênito do faraó era o próximo faraó. Depois de todas as sucessões de pragas, e cada praga está relacionada a uma divindade egípcia especificamente, e a uma condenação clara de Deus a cada coisa que aquela divindade representava, a última é só poder do homem. E nessa praga existe a condenação e as consequências da arrogância do ser humano. Se você olhar direitinho, quem era arrogante? Todo mundo. Os egípcios eram arrogantes no seu domínio imperial, mas não existe o mais simples escravo judeu que também não fosse arrogante. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E se Deus fosse agir com a mão pesada do juízo, da consequência, não haveria quem escapasse. Não haveria por que um judeu ser preferido a um egípcio simplesmente por causa de quem é. Para ser justo, Deus precisaria punir a todos, porque não existe ninguém que, na sua arrogância, não se ache o próprio Deus. Não se acha o próprio senhor da sua própria vida. Mas Deus providenciou uma alternativa: o reconhecimento de que havia um sacrifício, que haveria um preço a ser pago por essa arrogância. Essa arrogância que leva a gente à morte, a uma vida de morte, à destruição ambiental, a relações quebradas, a pessoas perturbadas. Esse preço havia de ser pago por alguém. Simbolicamente, ele escolhe um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade para que seja comido pelas pessoas em casa. Para quem cria, sabe que, ao contrário de qualquer grande sacrifício, comer um cabrito, comer um cordeiro de 1 ano, tirado do rebanho, é tirar aquilo que precisa ser tirado, aquilo que não é nenhum peso para ninguém entre os animais que tem escolher um animal, somente tendo cuidado de escolher que seja um animal sem defeito. Então não existe aí nenhum tipo de grande sacrifício. Me dê sua vaca leiteira, me dê o seu reprodutor mais importante. Eles falam, escolhe um cordeiro, escolhe um entre aqueles que já iriam. E esse aí você vai comer, vai fazer um churrasco. Eu não quero que você faça ele assado em água, ou ele cozido em água, nem quero que você o coma cru. Eu quero que você faça ele na brasa. Você passa pelo fogo. O fogo aí tem um sinal de purificação. E é para comer com pressa, é para comer correndo, é para não perder tempo, é para estar pronto para sair, pronto para começar a andar logo após a sua libertação acontecer. Naquele momento tem um monte de simbolismo aí envolvido. Mas o mais importante é que, uma vez que todos pecaram, todos são arrogantes, todos se acham o próprio Deus, todos acham que fazem da sua vida aquilo que querem, e todos estariam condenados igualmente se Deus fosse ser justo. Deus age com misericórdia para com aqueles que decidem obedecê-lo. E ele aceita que essa morte do juízo seja substituída pela morte de um cordeiro, que era absolutamente inocente e não tinha nada, não devia nada, não achava que era o próprio Deus. E a marca, além de fazer isso, seria pintar o umbral da porta, a soleira da porta, com o sangue desse cordeiro, de modo que ficasse marcado que nessa casa morreu alguém no meu lugar, no lugar do meu primogênito. Depois o profeta Isaías, aquele que está sendo lido pelo eunuco, ele vai, da mesma forma, citar, né, Jesus como o Cordeiro. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. É Jesus como o Cordeiro que vai sem reclamar para a mão do tosquiador. É aquele que vai quietinho, mudo e aceita ser tosqueado, perder a sua cobertura de lã, e também aquele que vai. Quem já matou um animal sabe como é, né? O animal, ao contrário de um porco que vai berrando, igual um enlouquecido, ou uma vaca que vai lutando, você leva o cordeirinho no colo, você leva o cabrito na mão, né? Até o lugar onde você vai sacrificá-lo. E o profeta Isaías fala: assim o Messias foi, ele se entregou. Ele confiou. Ele foi até o final. Ele foi morto. Quando Jesus é apontado por João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parece uma frase muito bonita, né? Se falar, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. O que ele, João, está dizendo assim, eis aquele que vai ser morto no nosso lugar. Eis aquele que recebe a pena do pecado no lugar da gente. Eis aquele que se entrega como cordeiro a um matadouro para que os outros o consumam. Eis aquele que vai ser colocado no lugar de cada um de nós. Lembrar que o que faz nos apelar a essa graça de Deus. Talvez seja expresso bem pelo Salmo 40, quando nesse salmo ele fala do nosso pecado. No versículo 12, diz assim: pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Esse é a hora em que a gente tem duas opções. Quando a gente vê a quantidade de problema que a gente está cercado, a quantidade de culpa que a gente carrega, a quantidade de noção que a gente tem do nosso próprio pecado, quando a gente percebe que a quantidade de erros que a gente comete na vida é maior do que a gente consegue entender o seu começo e o seu fim, ou seja, quantidade de cabelo na cabeça que a gente tem, isso realmente nos desanima. E a gente tem duas opções nessa hora. De um lado, ou a gente se fecha, se emburrece, se enraivece. A gente se enraivece. Tocou o telefone aqui pra gente sair, né? E a gente se enraivece, a gente se emburrece, a gente fica chateado. e deprime e fica ali fechado na gente mesmo, e isso vai levar a gente à morte. Ou a gente olha para o Senhor e fala: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pobre, sou necessitado. Preocupe-se comigo, Senhor. O Cordeiro de Deus é, na verdade, isso. Diante dos nossos inúmeros problemas, dos nossos inúmeros pecados, das nossas inúmeras falhas, de tudo aquilo que faz a gente ser a porcaria de ser humano que a gente é, a gente tem essas duas opções. Ou se emburrece, tenta dar um jeito, tenta fingir que não é, tenta passar por cima disso, a gente mesmo. E, sinceramente, cada vez que você tenta superar os seus problemas, o seu pecado, quem você é, por sua própria força, só vai aumentar o abismo no qual você está. Não tenha dúvida. Nem tenta isso. Se você quiser tentar, tenta para ver. A opção é você se ajoelhar diante do Senhor, olhar para o Cordeiro de Deus e falar: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim. Cordeiro de Deus, que tira o pecado de mim, tem misericórdia de mim. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem compaixão de mim e me dê a paz. É confiar nele, na capacidade dele, no mérito dele, no desejo dele de se entregar por nós, que tem a chance de a gente ter todos esses inúmeros pecados superados, a quantidade de consequência e problema que a gente trouxe para a nossa vida fechados, e a gente ter o perdão. Cordeiro de Deus, a Páscoa do Senhor. É isso que foi anunciado ao eunuco. Por isso que foi boa notícia. Porque é boa notícia. E você tem a chance hoje de continuar emburrecido com os seus problemas, com pena de você mesmo, comido de autocomiseração, pensando: coitadinho de mim que me sacrifico tanto e vivo tendo problema. Ou você fica ali emburrecido de ser um pecador terrível, consciente disso e deprimido por causa disso. Ou você levanta seus olhos e pode confiar que existe aquele que não só te mostra tudo isso em você, mas providenciou a saída, entregando seu próprio filho, para que a gente possa ter uma vida nova. E olha, quando fizer isso, pega rápido, se apressa e começa uma nova vida correndo. Foi assim que o eunuco fez. Ele ouviu isso, entendeu isso. Quando viu a água, chegou para Filipe e falou: cara, está aí a água, o que que impede que eu seja batizado? E Filipe falou: nada, se é isso que você quer, vamos lá. E ali ele se batizou, que é o símbolo do arrependimento. Ele se arrependeu e foi. E para curiosidade histórica, quem queira saber, é esse eunuco, que é um homem que seria absolutamente rejeitado na sociedade judaica, porque um eunuco, ele era um meio homem, porque ele era um castrado. É esse homem que vai para a Etiópia e funda ali a comunidade cristã mais antiga existente até hoje. A igreja etíope, que tem origem nesse homem, é a igreja de todas as igrejas, todas as comunidades cristãs organizadas no mundo, a comunidade mais antiga é a comunidade da igreja etíope. Foi fruto da vida desse homem que apressadamente, entendeu? Comeu, tomou para si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa abençoar todo mundo, que amanhã seja boa, que o dia seja especial. Que a gente lembre que a opção está sempre diante da gente: se emburrecer, morrer de pena de si próprio, achar que é uma porcaria, ou confessar essas mesmas coisas diante do Senhor e clamar: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem compaixão de mim. Bom dia.